O Jardim dos Sonhos, um lugar de luz e tranquilidade. Feche os olhos. Respire profundamente. E solte o ar devagar. Deixe o corpo começar a relaxar. Sinta o ar entrando e saindo com suavidade. E perceba o conforto do lugar onde você está agora. Nada mais precisa da sua atenção. Este é o seu momento de descanso. Respire mais uma vez e permita que a calma se aproxime. Leve sua atenção para o topo da cabeça. Imagine uma luz suave e dourada descendo lentamente. Ela percorre o rosto, acalma os olhos, solta o maxilar e faz os ombros ficarem pesados e tranquilos. Sinta essa luz descer pelos braços, pelas mãos, até os dedos. O corpo inteiro começa a se aquietar. Agora o peito relaxa. A respiração flui com leveza. O abdômen, as pernas e os pés repousam. Todo o corpo está entregue, em paz. Imagine que você está entrando em um jardim ao entardecer. O sol ainda brilha suavemente e o ar tem o perfume doce das flores. Você caminha por um caminho de pedras claras. Há flores de todas as cores, borboletas voam devagar e o som suave de um riacho acompanha seus passos. A cada respiração, o ar do jardim renova suas energias e tudo o que era preocupação se dissolve no ar. Aqui tudo é paz, tudo é tranquilidade. Você encontra um banco de madeira sob uma árvore frondosa, ou talvez uma rede balançando lentamente entre dois troncos. Você escolhe onde deseja repousar e se deita confortavelmente. O vento é leve. O som das folhas parece uma canção de ninar. Enquanto o corpo descansa, você percebe uma luz dourada envolver tudo. Ela aquece o coração, traz segurança e serenidade. Nada mais importa agora, apenas este instante de quietude e harmonia. A luz do jardim fica mais suave e o céu começa a se tingir de tons rosados e lilazes. As flores fecham lentamente suas pétalas e você sente o corpo cada vez mais leve, mais tranquilo, como se flutuasse entre a terra e o céu. Respire devagar. Sinta o coração batendo calmo, a mente em silêncio. o corpo completamente entregue. Agora o sono se aproxima, doce e sereno. O jardim adormece com você. O som da água, do vento, dos insetos noturnos cria um embalo perfeito. Tudo está em paz. Você está em paz. Deixe-se levar pelo sono, como se o próprio jardim o envolvesse em um abraço de luz. Durma com serenidade. Durma em tranquilidade. Durma profundamente.